mais sem direita. O azar persegue, esconde-se à espreita. Nunca dei um passo que fosse o correto. Eu nunca fiz nada que batesse certo. Enquanto esperava no fundo da rua, pensava em ti e que sorte era tua. Te quero tanto, te quero tanto. De modo que a vida